Fé, nós é vida louca e acordado que nós sonha. Terror do cuzão e sou chefe dessas piranha. Nós é vida louca e acordado que nós sonha. Terror dos cuzão e sou chefe dessas piranha. Me diz aonde eu vou te ver, baby. Me diz aonde eu vou te ver, oh fé. Me diz aonde eu vou te ver, baby. Fé, peixe, mãe, chama, fé, peixe, morir ou ré. Me diz aonde eu vou te ver, baby. Me diz aonde eu vou te ver, oh fé. Me diz aonde eu vou te ver, yeah. Oh, inacreditável como ele não acredita. Cabelinho fazendo trap e acabando com a sua vida. Comandando a putaria, barulhando essa novinha. Pegada de favelada em cima da bandida. Santa Marta, tá mó paz, Tabajara, PPG. Santa Mara, a Pereira, no Falete, Palazia. Nós embrasado fica de marola. Comendo piranha 24 horas. Dia de baile, todas elas joga. Quer sacanagem, se envolver com a tropa. E se envolver com a tropa. E se envolver com a tropa. Me diz aonde eu vou te ver, baby. Me diz aonde eu vou te ver, oh fé. Me diz aonde eu vou te ver, baby. Fé, peixe, mancha, mão. Fé, peixe, molir o ré. Me diz aonde eu vou te ver, baby. Me diz aonde eu vou te ver, oh fé. Me diz aonde eu vou te ver. Fé, peixe, mancha, mão. Fé, peixe, molir o ré. Camisa 10, time Vietnã. Chama na garupa da Titã. Pique Neymar, Paris Saint-Germain. Tropa perigosa é nosso clã. O beco do gueto é meu divã. Nossa liberdade é talismã. Dedo pro ar, estilo baile funk. Como se não houvesse amanhã. Abra seus braços e voe igual avião. Do alto da laje nada sai da visão, não. Salve Santa Marta, relíquia do coração. Mano, cabelinho, como é que tá galipavão? Acerte sniper, lance kit da Nike. Minha amiguita na maldade, quer dar baque igual Jason. Hennessy no conhaque, elas querem 18 quilates. Preparado pro fight, vou no flow de Mike Tyson. Vitória é o alvo, vou e acelero o voo. Pivete problema, convoca que eu resolvo. Ela se apaixona, chama de cachorro louco. Princesa bandida, eu peço marcar mais um pouco. Nós é vida louca e acordado que nós sonha. Terror do cuzão e sou chefe dessas piranha. Nós é vida louca e acordado que nós sonha. Terror do cuzão e sou chefe dessas piranha. Me diz aonde eu vou te ver, baby. Me diz aonde eu vou te ver, oh fé. Me diz aonde eu vou te ver, baby. Fé, peixe, mancha, mão. Fé, peixe, molir o ré. Me diz aonde eu vou te ver, baby. Me diz aonde eu vou te ver, oh fé. Me diz aonde eu vou te ver. Fé, peixe, mancha, mão. Fé, peixe, molir o ré. É o funk, é o rap, é o canto, é o Jack Bauer. Sigo o malvadão de Silly Sauer. Ela vem pegando no meu pau e disse que era todo errado e tchau. Vem pro trap, vem pro meu quintal. Vem pra roça, vem pro Vidigal. Moço, chefe é um cara muito mal. Super bad, super natural. Funk, Jack, Daniels, favelado, gênio, solotado. Prêmios, Rush, Gary, Jenny, Gush, Ennis, Ennis. 44 ladrão, 44 latão. 44 bandido roubando minha onda, minha mano de peça na mão. Atrás dos orelhos, balão, mangueira do Jamelão. Pra quem que ela joga, me fala, rebola essa bunda no cano doidão. No pique putão, no pique do funk de campo. Vida de rei, vida de cão. Quem esse cara, caralho, me passa visão. Nós é vida louca e acordado que nós sonha. Terror do cuzão e sou chefe dessas piranha. Nós é vida louca e acordado que nós sonha. Terror do cuzão e sou chefe dessas piranha. Me diz aonde eu vou te ver, baby. Me diz aonde eu vou te ver, oh fé. Me diz aonde eu vou te ver, baby. Fé, peixe, mancha, mão. Fé, peixe, molir o ré. Me diz aonde eu vou te ver, baby. Me diz aonde eu vou te ver.